Até as pedras se encontram, não adianta fugir. A cena é triste, lamentável, mas vou prosseguir. Nada é perfeito, infelizmente a vida é assim. No final um sempre chora pro outro sorrir. Até as pedras se encontram, não adianta fugir. A cena é triste, lamentável, mas vou prosseguir. Nada é perfeito, infelizmente a vida é assim. No final um sempre chora pro outro sorrir. Tudo começou de forma inesquecível quando eu descobri no seu olhar aquele brilho. Senti no meu peito uma sensação estranha, o coração batendo forte. Acenando ela me chama, o romance iniciava bem lento, devagar. Desse dia pra cá começamos a namorar. Eu nunca imaginei que pudesse me apaixonar. Os meus parceiros me diziam: malandro não pode amar. Comecei a enxergar tudo de forma diferente. A vida louca que eu andava hoje já não mais me pertence. Mas tudo estava indo até bem demais. As discussões começaram e acabou a nossa paz. Vivendo essa vida de romance com intrigas, ela acabou pegando uma barriga. Por Deus do céu, eu juro, mano, isso era tudo que eu queria poder ouvir dizendo. Grande alegria da minha vida, a gravidez de acidente, que pra mim não vai importar. Esperança que com isso as brigas iam se acabar. Mas com o passar do tempo começou a piorar. E desse dia pra cá decidimos a nos separar. Até as pedras se encontram, não adianta fugir. A cena é triste, lamentável, mas vou prosseguir. Nada é perfeito, infelizmente a vida é assim. No final um sempre chora pro outro sorrir. Até as pedras se encontram, não adianta fugir. A cena é triste, lamentável, mas vou prosseguir. Nada é perfeito, infelizmente a vida é assim. No final um sempre chora pro outro sorrir. Cada um pro seu lado, vai pro seu, eu vou pro meu. Pra que proteja a sua gravidez, vou pedir pra Deus. Mas ela acabou pelo caminho errado, optando, se envolvendo nas drogas, aos poucos se acabando. Um dia passou mal, foi parar no hospital. 3:15 da madruga ganhou parto normal. A criança com muita saúde forte nasceu. Só pode ter sido um milagre de Deus. Agora tudo resolvido, de volta pra casa. Os dias se passando e ela se recuperava. 8 meses se passou, se recuperou, mas deixou se envolver. Tudo de novo começou, mas dessa vez foi diferente. Os anos foram se passando, 5 anos de idade, ele só observando, com lágrimas no canto dos olhos chorando. Vendo ela naquela vida, todo dia se drogando. Mais um ano adiante, tudo se entristeceu. HIV positivo, sua mãe morreu. Agora sem ninguém, infelizmente é foda. Restou moleque se humilhando, de porta em porta. Até as pedras se encontram, não adianta fugir. A cena é triste, lamentável, mas vou prosseguir. Nada é perfeito, infelizmente a vida é assim. No final um sempre chora pro outro sorrir. Até as pedras se encontram, não adianta fugir. A cena é triste, lamentável, mas vou prosseguir. Nada é perfeito, infelizmente a vida é assim. No final um sempre chora pro outro sorrir. Só de boa esqueci todo o passado. Não quero mais lembrar daquele clima embaçado. Hoje em dia eu me encontro muito bem casado. E sei que as pedras não se encontram, esse é apenas um ditado. Vou erguer a cabeça e seguir em frente. Vou tentar levar a vida de um modo diferente. Quem sabe frequentar uma igreja de crente. Sexto sentido, um arrepio me bateu e de repente, um instante por acaso, saio no portão de casa. Me deparo com um moleque chamando, batendo palmas, perdido. Pelo amor de Deus, me arruma um trocado. Faça esse letrão, qual o motivo? Eu tô brocado. De onde tu vem? Pra onde tu vai? Cadê o seu pai? O meu pai eu não conheço. Quem é sua mãe? Minha mãe já morreu. Com lágrimas nos olhos ele me respondeu. Do meu pai eu só carrego uma foto de recordação. Pedi pra olhar e ele me disse: tá bom. Quando olhei não acreditei que naquela foto era eu e que aquela criança era o filho meu. Até as pedras se encontram, não adianta fugir. A cena é triste, lamentável, mas vou prosseguir. Nada é perfeito, infelizmente a vida é assim. No final um sempre chora pro outro sorrir. Até as pedras se encontram, não adianta fugir. A cena é triste, lamentável, mas vou prosseguir. Nada é perfeito, infelizmente a vida é assim. No final um sempre chora pro outro sorrir.